Eita! Oi! RW Joias, alô Roger! Felipe, gravação de Timão! Deixa a timidez de lado, empina a bunda, vem pra cá. Mostra tudo que tu sabe que o ripado vai olhar. Deixa a timidez de lado, empina a bunda, vem pra cá. Mostra tudo que tu sabe que o ripado vai olhar. De lado empina a bunda, vem pra cá. Mostra tudo que tu sabe, Alfabés. Deixa a timidez de lado. Mostra tudo que tu sabe que o ripado vai olhar.